Não, mano, a fita é a seguinte. Conheço os caras desde 2006, sacou? Tipo assim, Daka, Prost, era Chapa e Drilly Free. Pá, no Pituaçu, tá ligado? Aí, tipo assim, os moleques chegou com a gravação meio louca, tá ligado? Meio com microfone, bagulho meio fudido mesmo, mano. Falou, e aí, mano, ouve o som aí. Eu ouvi o som, tá ligado? E tipo assim, falei, mano, o bagulho tem potencial, mano, mas tem que gravar melhor, tá ligado? Aí o Daka sempre ouvindo os conselhos, tá ligado, mano? Tipo assim, que eu tinha mais tempo de rap, pá. E depois de um tempo, mano, a gente fez um track junto, que era tipo um sonho do cara, tá ligado? Pô, então vamos fazer um som aí, mano. Todo mundo desacreditava do cara, tá ligado, mano? Aqui em Pituaçu, todo mundo desfazia do cara e eu apostei no cara e tá aí, né, mano? Um local super periférico, viver de rap. Agora vai ter que e aguentar os caras, porque os caras vai verminar aí, mano, tá ligado? E ouvido a ouvido, tá ligado? É desse jeito, não é isso mesmo, Daka? Desse jeito, parceiro, tá ligado? Que desacreditaram do bagulho. Estúdio Torro da Leste tá de pé, sem maquiagem, sem bobeira, tá ligado? Que meu parceiro Post, Irmandade de Infância, Holocausto Periférico surgiu. Teve outros parceiros aí que boiou na fita, mas eu tô de pé até morrer. Família King, StHP, e é nós mesmo. Meu nome é Yankee, tá aí, aí, qual é a fita aí, mano? É isso mesmo, tem muito o que falar não. Daka aí, Prost, todos os dois aí tem talento, velho. Os caras têm um dom mesmo. Satisfação de falar com os caras aí. Os caras têm um talento como poucos aqui na Bahia. É isso. E aí, Sheila Araújo? Qual que é a fita aí no bagulho? Holocausto Periférico, Família Kingsta, Realidade Sangrenta, o bagulho é louco mesmo, é. E aí? É, eu cheguei ano passado. E agora eu tô aqui, né? Fazendo a vocal feminina, representando as mulheres no rap. Ah, meu parceiro Prost. Eu sou o Prost, tá ligado? É. O bagulho é louco, é pouca conversa e muita ação, é nós mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo, tio. Os caras estão vivendo de rap, mano, tá ligado? E é isso mesmo. Então, vai ter que respeitar aí agora, tá ligado? Quem falou merda aí dos caras, tá ligado? Quem não apostou nos caras, vai segurando, mano, que o bagulho vai ficar louco cada dia mais. Estúdio Terror da Leste, mano. Curte um rap, mano. Firmeza, tamo junto aí. Satisfação falar com os caras.